se o Pita não for um bom prefeito, ah, nunca mais votem em mim. Odeio você e vocês. Sempre o mesmo estilo, a velha nova ladainha. O voto consciente vai mudar sua vida, apresentando as teorias e o povão na prática. Os juros quebrando as pernas, a inflação que mata, a crise vem da antiga, a nossa máquina falida. O horário político alimentou a pesquisa que quase virou ira. Transformei em rap o recurso que temos que cultivar nos pivetes, informação. Já sabe que é provável denúncia de corrupção. Câmara de salafário, fábrica de golpes. Uma assinatura, várias mortes. Podridão na sua frente, em debate circenses. Cautela no seu passado, presente suado. Vai abraçar o mandato e não vai ser caçado. Político safado, nem lamento por você e segue o ritmo do ser benigno, odeio político. O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a cúpula do mal. Odeio político, fiscal paraíso, algum fato enrustido, cebos espírito suíno. Odeio político. O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a cúpula do mal. Odeio político, fiscal paraíso, algum fato enrustido, cebos espírito suíno. Odeio político. Trágicas táticas, estilo estupra, mas não mata. E digite na urna o número da desgraça, legenda do partido, privatizando suas ideias. Faz um corte na emenda, faz índices, quedas, tributos, excessos e pro povão anexo na prateleira de tudo que é preciso. Primeira peça na engrenagem do momento agressivo, perigo. Moralidade não, mas importa e a cúpula do mal. Aplaude sua derrota, ratatatatatata. Antes que o galo cantou, voz de prisão, voz de assalto. Desperta trabalhador, aquele que votou. Segue estilo na pegada, marcha acentuada. Pra concluir sua jornada constante, metódica. Confronto direto e o sonho não acaba, nem tá preso no concreto. É infinito, então segue o ritmo. Odeio político. O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a cúpula do mal. Odeio político. Tipo um fiscal paraíso, algum fato enrustido, cebos espírito suíno. Odeio político. O ódio não se semeia, quem é do bem sabe disso, mas contra a cúpula do mal. Odeio político, fiscal paraíso, algum fato enrustido, cebos espírito suíno. Odeio político.